procure imediatamente o professor Coelho. Lembre-se, os que menos acreditam são os que sofrem. Afinal, a fé remove montanhas e acreditar é o maior sonho. O homem de Deus tocado pela fé. Professor Coelho é formado, capacitado com a ajuda dos seus orixás. Ele não deixa um problema sem solução. Marque logo sua consulta e terá resultado positivo. Ligue agora e marque a sua consulta espiritual. Primeiramente, professor, quero agradecer a Deus em primeiro lugar. E segundo o senhor, viu, por ter me aconselhado e me dado força para me botar isso aqui para frente, entendeu? Para fazer essa reforma. Graças a Deus e ao senhor mesmo, porque eu queria começar, mas ao mesmo tempo não, entendeu? Um desânimo. Mas depois que eu comecei com você desde o começo, que eu falei pro senhor, que você disse, não, mete cara e vai em frente que dá certo. E graças a Deus, hoje estou vendo o resultado, viu? Olá, amigos. Olá, meus irmãos. Bom dia. Um forte abraço. Mais um bom dia mesmo, meus amigos. Um bom dia com muita fé, com muita paz e com muita luz, meus irmãos. Que a luz do Divino Espírito Santo, anjos, santos e guia, dos nossos orixás, dos nossos anjos de luz, nos proteja, nos guarde, nos defenda, nos conduza por todo esse dia, no decurso deste dia. Olá, meu amigo professor Coelho, bom dia, um forte abraço. Que Deus continue sempre, meu irmão, te abençoando. Você é um ser que tem luz própria. Você é um ser humano que, com certeza, posso dizer que foi bem feito você ter nascido. Deus ter lhe feito, porque, com certeza, a obra que o senhor tem realizado, meu irmão, abaixo de Deus, com essa missão, com esse dom mediúnico lançado sobre a tua vida, tu fostes escolhido, meu irmão, pela mão do nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e guardado nas conchas sagradas das mãos dele. Bom dia para o senhor, um forte abraço. E nesse momento iniciamos, meus irmãos, mais a segunda parte do programa e a participação desse amigo que vos fala, médium espiritualista, mensageiro e congressista, médium da paz, Gustavo de Miranda, há mais de 35 anos cuidando de vidas, zelando de vida da sua família, meu irmão. Com este congresso, graças a Deus, tenho andado cidades, estados e capitais desse nosso Brasil querido, até mesmo em outros continentes, juntamente com o mestre professor Coelho, juntamente com líderes espirituais, gênios, doutores dentro da medicina espiritual, dessa doutrina que resgata as pessoas que estão no seu leito de dor, de angústia e de sofrimento. Gente, nesse momento inicia-se mais um programa Momento Espírita. Vocês escutaram aí a oração, a prece. É através da oração, meus irmãos, da prece poderosa, que nós quebramos qualquer barreira na vida de alguém, é? A oração é o combustível espiritual da nossa fé. É com fortes correntes de oração, meus irmãos, que nós combatemos o mal que entra na tua vida, seja jogado, encomendado, preparado, seja macumba, a bruxaria, a feitiçaria, a magia negra, o voodoo, seja os grandes e malignos rituais feitos nas trevas, na escuridão, no cemitério, nas catatumbas, realizados para destruir tua saúde, lá nas cachoeiras, que lugar lindo da natureza, mas aquele lugar é um lugar consagrado para fazer a destruição, a matança de animais e destruir, jogar doença no teu sangue, na tua carne, no osso, na pele, no teu juízo, te causar loucura. E nós estamos preparados para isso, para desmanchar, meus irmãos, de uma vez por todas, tirar o teu nome da magia negra. Por isso que você está aí cegando, meu irmão, precocemente. Uma pessoa jovem está cegando, seus animais estão morrendo, sabe? Você era um homem que tinha coragem de trabalhar, de lutar. Hoje amanhece o dia nervoso, amanhece se tremendo, suas carnes se tremendo, tem medo até de sair de dentro de casa, botar os pés para fora, porque sabe que está sendo perseguido. Você tem manias de perseguição, sente espíritos pisando no teu rastro, você sente uma sombra, um peso, tem hora que você sente aquele peso, é como se fosse o manto do sofrimento, da angústia, da escuridão, baixando sobre você, meu irmão e minha irmã. E quando baixa dali por diante, sua vida é um inferno. Começa as dores, a perturbação da sua casa, o filho brigando com outro filho, é o ciúme doentio do teu esposo, da senhora com seu esposo, sabe? Começa o inferno na tua vida. E é para isso que eu, junto com o professor Coelho, este homem simples, mas tocado pela fé, um homem sem orgulho, um homem que tem uma estrutura espiritual invejável, Muitos copiam, gente. Muitos copiam. E eu tenho dito para o nosso amigo professor Coelho: mestre Coelho, eu acho que o que tem que ser copiado é o que seja bom, sabe? Mas o professor Coelho me diz sempre, eu aprendi muito com esse homem, meus irmãos, fui desenvolvido por ele, né? Ele sempre diz: a obra inacabada, ela se sucateia novamente. Então, se você começou o seu trabalho com o professor Coelho e agora junto comigo, com o mestre Gustavo de Miranda, termine seu trabalho, meu irmão. Porque se você é uma pessoa que vivia doente, vivia prostrado na dor, na solidão, tinha um problema espiritual, o encosto baixava em você, vivia em filas de hospitais, você procurou o professor Coelho, com a ajuda espiritual dele, com a nossa, dentro, com toda a equipe, você melhorou, você ficou mais ou menos e depois não retornou. Gente, isso é muito perigoso, tem que arrancar o mal pela raiz. É a mesma coisa de pessoas que os médicos passam o remédio, ele toma ali 2, 3, 4, 5 comprimidos, tá, professor Coelho? Ele toma melhora, não termina os remédios, depois fica falando dos médicos. Assim também são pessoas que procuraram, não deram o término do trabalho. Gente, não brinque com isso. O mal existe, o mal mata, ele segue, ele aleja, ele empobrece, ele adoece a pessoa. A pessoa vai definhando, a pessoa vai enlouquecendo, vai emagrecendo, vai secando feito um sapo. Nós temos conhecimento para desvendar isso aí, tá? E eu quero aqui, junto ao meu amigo professor Coelho, nosso atendimento do dia 12 e dia 13... na cidade de Jardim do Siridó, aconteceu uma quinta, dia dos namorados, e uma sexta-feira, dia 13. Atendemos esses dois dias, graças a Deus, muita gente, tanto para fazer trabalho pela primeira vez, quanto também para agradecer, né? Porque temos testemunho, temos pessoas agradecendo por todo esse trabalho realizado há quase 5 anos, desse brilhante, desse iluminado professor Coelho, do qual só me dá prazer, só me dá alegria, satisfação e gosto. Eu só me encho de orgulho a cada dia onde eu passo que esse homem trabalha. Meu espírito se ilumina, meu irmão. Acredito, é um homem de Deus. O atendimento do dia 14, sábado, e dia 15, domingos, atendemos na cidade de Cruzeta, na residência do nosso amigo Tatim. Gente, eu me senti de valor. Nosso amigo Tatim me recebeu, meus amigos, vocês não acreditam. Só falta botar a gente no altar. Um abraço, meu amigo Tatim, que Deus te proteja, que Deus te honre pela tua luta. E espere na fé que Deus tem o melhor para a sua vida. Atendemos lá sábado, dia 14, e domingo, dia 15. Quero lembrar também do atendimento da cidade de Acari, dias 16, segunda-feira, e dia 17, terça-feira. Aconteceu, meus irmãos, aconteceu, e dia 17, né, aconteceu dia 17, nós com certeza interrompemos o nosso atendimento em Acari. Dia 16 aconteceu, na segunda, dia 17, de uma hora para lá, nós recebemos pessoas, né, uma pessoa, meus amigos, com um problema nunca visto dentro da área espiritual. Vou já explicar. E eu quero lembrar que o atendimento do dia 18 e 19 para a cidade de Florânia não vai acontecer, tá? Você que se preparou, você que ligou, que se agendou, você que está aí ansioso para conhecer a gente, vem pela primeira vez, você que vem aí pela segunda ou terceira vez para abraçar o professor Coelho, o mestre Gustavo de Miranda, quero lembrar, gente, é o nosso dever, é a nossa obrigação, é uma responsabilidade, é um compromisso que temos de honrar com cada um de vocês. Dias 18 e 19 é um dia ter o atendimento lá na nossa Maria de Biral, certo? Que ia ter o atendimento em Maria de Biral, ao lado do Posto Dois Irmãos, na cidade de Florânia. Não vai mais acontecer. E vou já explicar o porquê. No dia 20, 21, né? Dia 20 e dia 21, que ia acontecer em Tenente Laurentino Cruz, em cima da hamburgueria Fredsburg, não vai mais acontecer, meus irmãos, também. E o atendimento de Ouro Branco, que era dia 22, no domingo, também não vai mais acontecer. Sabe por quê, meus irmãos? Nós pegamos um trabalho muito pesado. O professor Coelho está aí de prova, está sabendo, toda a equipe maravilhosa, filhos e filhas de santo, e alorixás, zeladores, todos os irmãos numa corrente só. Eu quero aqui dizer que nós pegamos um trabalho, nos debatemos de frente com um trabalho que tivemos que interromper os demais atendimentos que ia acontecer até dia 22. Qual é a nossa preocupação? Deixar você, que acredita, que deixa a sua propriedade, deixa muitas vezes o seu gado sem dar comida, sem dar água, deixa muitas vezes de cortar uma ração, cortar um capim para os seus animais, deixa muitas das vezes a sua propriedade sem ninguém, para poder vir até o nosso encontro, para poder vir privilegiar o nosso trabalho. Então nós nos sentimos na obrigação, na responsabilidade, no querer e em forma de agradecimento a todos que confiam em nosso trabalho, nós informar para você não dar a sua viagem perdida. Florânia, você da cidade de Tenente Laurentino Cruz, você da cidade de Ouro Branco, tá, meus irmãos? Essas três cidades não vai ter mais os atendimentos. Nós pegamos um trabalho pesado e automaticamente tivemos que parar os atendimentos. Essa pessoa tem que passar por um tratamento, por um estudo. Toda a equipe está mobilizada em prol dessa pessoa e ela vai ser preciso ir conosco para o estado da Bahia, para Salvador, tá? Provavelmente para o Codó do Maranhão, mas Salvador resolve. E graças a Deus estamos preparados, estamos todos de mãos juntas, na mesma caminhada, tá, meus irmãos? É um problema seríssimo, a família precisa amarrar, a família precisa acorrentar essa jovem de 28 anos de idade. É um caso que desafiou a medicina aqui dessa região, os médicos não descobriram e não vem o caso eu estar aqui dizendo o que é e o que não é. Só quem tem conhecimento espiritual, gente, é quem tem realmente a visão para saber do que se trata. É sério, está desafiando todo tipo de espiritualidade. E graças a Deus, nosso trabalho é para desafiar. Somos especialistas, professor Coelho. Como sempre o senhor diz, em desvendar os mais profundos, os mais intensos problemas que tem tirado e roubado a paz da humanidade. Então essa jovem, meus irmãos, o motivo de nós estarmos parando com o nosso atendimento é esse, né? Já nos providenciamos aqui para a partir de amanhã a gente pegar o voo junto com essa jovem, com o esposo dela, tá certo? E com a mãe que vai com a gente em segurança. Lá tem onde ficar, vai passar por um tratamento de 8 dias, tá certo? E ela vai vir com certeza dentro do programa dar o seu agradecimento. Isso mostra, meus irmãos, isso sim é que é ter gosto de ajudar as pessoas. E o que é que eu venho pedir aqui em nome do professor Coelho, em nome deste amigo Gustavo Miranda? Pedir a compreensão de vocês aí dessa cidade, dessas cidades, Florânia, você Tenente Laurentino Cruz, você de Ouro Branco e das demais cidades que a gente iria atender. Pedir a compreensão, pedir que pelo amor de Deus compreendam, porque se fosse uma família, um familiar de vocês, vocês também iriam entender, queria que as pessoas entendessem que isso não é brincadeira. É um mistério que tem que ser quebrado, é um serviço espiritual que fizeram para esta menina enlouquecer, fizeram para esta menina comer sabão, fizeram para esta menina machucar pai e mãe, certo, meus irmãos? Está tendo alucinações nervosas, essa menina está tem um trauma pesado na mente, e são legiões de espírito, não é um espírito nem dois, nem três, nem dez, não, gente. São legiões de espírito que vem matar, vem tirar a paz dessa criança, praticamente uma criança, né? 28 anos, mas ela é uma pessoa genuinamente inocente, sem maldade, e receber um peso desse, uma magia dessa, é por isso que eu digo, não se deve brincar com o inimigo, não se deve menosprezar o inimigo, por menor que ele seja. Tá aí, foi, pega o nome dela, data de nascimento, peça de roupa, tá certo? E jogar uma mazela, um espírito, né? Que essa menina fica tipo uma criança, de outra hora fica brava, de outra hora fica brincando de boneca, de outra hora vem machuca o pai, que já machucou, já deu uns cortes grandes na mãe. Então, gente, a gente pede a compreensão. Nós paramos com o nosso atendimento, esse atendimento. Mas aguardem, você se prepare, tá certo? Para você não ser a próxima vítima o sofrimento que essa jovem está passando com toda a família. De uma coisa tenho uma certeza, que o resultado nós vamos dar. É tanto que a nossa responsabilidade, com todo o gasto nosso, né? Parte deles também, mas a maioria é nossa, vamos fazer com amor, porque essa é a nossa missão, a nossa obrigação, tá certo? De estender as mãos solidárias a quem precisa. Você que colocou um copo com água sobre a mesa do seu rádio, ao lado do seu veículo de comunicação, pense em Deus, toma de 1 a 3 goles desta água, abençoa a tua casa, a tua família, teus familiares, unge a tua casa, o teu comércio, tá certo? O teu veículo, que Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, fale conosco, 849-8120-4589, é o número certo, a porta certa, o canal de bênção para a sua vida. Bom dia. Chegamos ao final de mais um programa, O Pensamento e a Fé. Até o nosso próximo encontro, com a permissão de Deus Todo-Poderoso.

Supermercado, o maior mix de produtos da cidade. E preço baixo todo dia. O melhor atendimento, o Meira tem. O melhor preço da cidade, o Meira tem. Variedade de hortifruti, o Meira tem. Pão quentinho toda hora, o Meira tem. Açougue com sortimentos, o Meira tem. Temperos naturais, o Meira tem. Vem pra o Meira Supermercado, compra barato no varejo e no atacado. Meira Supermercado em Jardim do Seridó. Vem Meira Supermercado, vem pra o Meira Supermercado, compra barato no varejo e no atacado. Meira Supermercado em Jardim do Seridó. Vem Meira Supermercado. A vida é cheia de momentos únicos e cuidar de quem você ama é essencial. Com a Sempre Assistência Familiar, a partir de R$ 1,40 por dia, você garante proteção para toda a família, até mesmo para o seu pet, com benefícios exclusivos e a experiência de quem entende de cuidado há mais de 20 anos. Oferecemos tranquilidade para você. Ligue para 4000-2002 para cuidar de quem você ama. Sempre com você em todos os momentos. 18 de maio de 1991. Jardim do Seridó recebia um novo pulsar em seu coração. Nascia a Rádio Cabugi do Seridó. Uma voz que ecoaria por toda a região, levando informação, prestação de serviços e entretenimento. De lá para cá, são 34 anos de histórias, conquistas e grandes momentos. A cada novo amanhecer, a Rádio Cabugi do Seridó esteve presente, informando, unindo e emocionando o povo seridoense e todo o Rio Grande do Norte. Nomes que marcaram época, que eternizaram a comunicação e fizeram da Cabugi do Seridó uma tradição no rádio potiguar. Hoje, modernizada, potente e mais viva do que nunca, a Rádio Cabugi do Seridó segue levando informação, cultura e alegria para milhares de ouvintes. São 34 anos no ar. Uma história construída com trabalho, inovação e paixão pela comunicação. E a gente continua juntos, porque a Rádio Cabugi é a voz, do, a Seridó. Rádio Cabugi do Seridó AM. 34 anos no ar e no seu coração. ZYJ617, Rádio Cabugi do Seridó AM, operando em 1150 kHz, Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. Vem aí mais um campeão de audiência. Está no ar. Cabugi Show, o programa da dona de casa e do trabalhador. Muita música, diversão, sorteios, quadros especiais, entrevistas e, claro, a participação mais importante, a sua. Prepare o coração. Entrevistas e muito mais. Aonde você estiver, eu vou. Com Cabugi Show. Cabugi Show. Cabugi Show. Cabugi Show. Cabugi Show. Com Gênio Cristiano, o locutor da dona de casa. Thank you. prepare o coração, vai começar um show de informação e muita música no ar. Alegria e descontração, muitos prêmios e emoção, entrevistas e muito mais. Aonde você estiver, eu vou com o Cabo de Show. Cabo de Show. Os sinais necessários aconteçam para que os recomeços felizes possam vir. Que tudo que não nos faz bem possa ser afastado. Para que o que nos cura possa chegar. Que aqueles que não têm sintonia conosco possam seguir o seu próprio caminho longe da gente. Para que a gente também possa se alinhar com pessoas que têm os mesmos propósitos. Que possamos finalizar o que não tem mais sentido, para dar início ao que faz vibrar nossa alma. Que nossa antiga versão fique em paz no passado, para que a nossa nova versão possa surgir e brilhar. E que possamos ser gratos por tudo que foi. Que possamos ser atentos ao que é e receptivos ao que será. Que possamos nos despedir do superficial, do pequeno, do necessário, e estarmos prontos para receber o milagre, a bênção e as transformações. Que tudo que nos atrasava acabe aqui, e que tudo que nos engrandeça tenha início. Olha, nem tudo que a gente quer faz bem para nós, né? É uma frase que a gente deveria tatuar na nossa alma. Por isso que às vezes não entendemos o não que a vida nos dá. Só vamos entender mais na frente. De vez em quando, quando precisamos nos lembrar disso, de que nem tudo que a gente quer faz bem para nós, é preciso que o nosso desejo não seja maior que a nossa sanidade. Para que as nossas vontades não passem por cima do nosso bem-estar. E para que a gente não sabote a própria existência. Para que a gente não desperdice tempo e nem energia com coisas e com pessoas que não nos acrescentam.

Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Está no ar. Está no ar. Cabo G Show, o programa da dona de casa e do trabalhador. Muita música, diversão, sorteios, quadros especiais, entrevistas e, claro, a participação mais importante, a sua. A sua. Prepare o coração, vai começar um show de informação e muita música no ar. Alegria e descontração, muitos prêmios e emoção, entrevistas e muito mais. Aonde você estiver, eu vou com o Cabo G Show. Cabo G Show. Cabo G Show. Show. Com Gênio Cristiano, o locutor da dona de casa. Oi, bom dia, meu Brasil de meu Deus! Brasil! Muito bom dia, menino, bom dia, menina, bom dia, povo amado e querido, avisa que eu cheguei! Ele é um sucesso! Muito bom dia! Cheguei! Bom dia, bom dia, bom dia, terça-feira, sua linda! Faz um programa pra você! Um programa dedicado especialmente pra você! Amigo da dona de casa! Amigo da dona de casa, do trabalhador! Bom dia, gente boa! Animando a sua manhã! Cabo G Show! Um programa no coração do povo seridoense! Eu tô chegando! Avisa que eu cheguei! Como diz Marília Mendonça, avisa que eu cheguei nessa bagaça! Entretenimento, alegria e muita interação! Cabo G Show, fazendo sua manhã muito melhor! O programa que é a cara do nosso povo! O programa que é a cara do nosso povo! Bom dia, bom dia, bom dia, seu menino! Bom dia! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero bom mais. Bom dia! Como é que vocês estão por aí? Tudo certinho? Hoje é 17 de junho do ano 2025, hein, gente? Uma terça-feira. Terça-feira ensolarada aqui na região do Seridó. Brasil! Você que me acompanha, onde quer que você estiver, na cidade que você estiver, na localidade, no sítio, no bairro, na fazenda, na rua. Cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Em trânsito, se deslocando aí pelas estradas deste Brasil de meu Deus. Muito bom dia, viu? Muito bom dia pra você, meu amigo, uma saudação aí. Uma saudação, sabe a quem? Aos meus amigos caminhoneiros. taxistas, mototaxistas, você que tá sempre transitando um lado pro outro, você que tá sempre em busca do seu pão de cada dia, de colocar o pão na mesa, seus filhos, da sua família, nessas estradas muitas vezes perigosas, arriscando a própria vida, né? Bom dia, viu? Bom dia! O carro está rugindo, parecendo fera! O programa começou, senhoras e senhores! Brasil! A sua companhia de todas as manhãs está no ar! Geninho no comando! Você na sintonia! Você na sintonia! Pense num programa! Pense num programa bom todo! Cheguei! A saudade já não cabe no meu coração. Eita, menino, bom dia! Como faz na estrada? Quem é que vai no caminhão do Cabugi Show aqui? Eu vou passar aqui no caminhão pegando aqui alguns ouvintes. Eu quero saber onde é que eu passo aqui no caminhão agora que já tá comigo aí. Só quem já tiver ouvindo o programa agora, manda uma mensagem pra mim no WhatsApp que eu vou passar aí. Vamos fazer uma festa no caminhão. Caminhão da Alegria.